Quadra 8, túmulo 9, cemitério dos Amarais, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Vesti uma peita preta, meti uma lupa escura, juntei uns troco pra floricultura. Queria te dar o teu presente, ó pai, uma beca, uma camisa do Timão, CD, sei lá, do Zeca. Fazer o que, né? O senhor que escolheu. Prefiro o crime do que a família deu no que deu. Pois no peito dos gambezinhos, medalha de bronze. Passou a fazer aniversário 2 do 11. Meteu os ferros, roubou que roubou, até umas horas, hein? E onde cê tá morando agora? A 7 palmo, longe da mãe de mim, da Roberta. Quando alguém pergunta do pai na escola, ela desconversa. Se alguém ganhou nessa história, foi só o seu advogado. Nós continua morando num quartinho alugado. A mãe não teve estômago pra vir te visitar. Nunca mais foi a mesma depois que cê mudou pra cá. Tem pesadelo, vê vulto direto. Só consegue dormir tomando remédio. Vive com a frase do PM no ouvido. Melhor uma viúva do que mais um bandido. Eu trouxe seu presente, pai, é um buquê de flores. E agora o que é que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço. Eu trouxe seu presente, pai, é um buquê de flores. E agora o que é que eu faço? Seus parceiros de ação nunca te abandonaram. Até no cemitério te acompanharam. Tá lembrado do neguinho, pilotão de fuga? Tá aí do teu lado em outra sepultura. E aquele mano que era catador, linha de frente. Tá enterrado numa cova logo ali na frente. Quem não entrou pra quadrilha dos finados? Tá tirando 10 no fechado do São Bernardo. Cê foi baleado, lembra? Fiquei com cê a noite inteira. Nenhum parceiro veio tomar de enfermeira. Só que quando eu mais precisei, cadê? Cê não tava. Com 13 anos eu virei o homem da casa. Mãe sofrendo, doente, vivi em hospital. Larguei a escola pra vender sorvete no Taquaral. É, cada lembrança é uma lágrima que cai. Uma saudade do meu pai. Eu trouxe seu presente, pai, é um buquê de flores. E agora o que é que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço. Eu trouxe seu presente, pai, é um buquê de flores. E agora o que é que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço. A mãe tá indo no culto todo domingo. Não fosse isso, já tinha enlouquecido. Roberta tá moça, cresceu com a beleza. Já tá até cantando no coral da igreja hoje. Quando eu te vejo nas fotos em cima do rack, vivo positivo, só que nos negativo da Kodak. Eu lembro do tempo que cê vivia com nós. Cê sorria, mas aí, alegria. Alegria apagou mais rápido que um flash de fotografia. E o mesmo crime que te levou por dinheiro e ilusão veio te devolver num caixão com flor e algodão. Olha, desculpa se eu falei demais, se eu pesei, fui além. Eu precisava desabafar com alguém. É, já deu minha hora, pai, deixa eu ir. Cê nunca escutou ninguém, não é agora que vai me ouvir, né? Quem sabe um dia nós se tromba, nem que seja sonhando, pra eu te dar o abraço que ficou faltando. Eu trouxe seu presente, pai, é um buquê de flores. E agora o que é que eu faço?